Graça é nossa, vem assim com Miquéias Almeida. Me adota, coração. A coisa mais errada que a gente faz é ter um amor e querer muito mais, fazendo chorar quem gostar da gente. E eu entrei na onda, banquei o covarde, e ela foi embora, eu fiquei na saudade. Tô pagando o erro que eu mesmo fiz, pois eu não sabia que era feliz. Por isso eu joguei tudo fora. Me deu a sua vida, me deu seu amor, e eu feito um palhaço não lhe dei valor. Por isso eu joguei tudo fora. Eu perdi quem todo dia me acordava cedo. Eu perdi quem um dia colocou uma aliança em meu dedo. Eu perdi a mulher que mais me amou no mundo, e troquei seu amor sincero por um amor vagabundo. Isso aconteceu comigo, acredite se quiser. Nunca esnobe um amor de uma mulher. Eu tô pagando o erro que eu mesmo fiz, pois eu não sabia que era feliz. Por isso eu joguei tudo fora. Me deu a sua vida, me deu seu amor, e eu feito um palhaço não lhe dei valor. Por isso eu joguei tudo fora. Eu perdi quem todo dia me acordava cedo. Eu perdi quem um dia colocou uma aliança em meu dedo. Eu perdi a mulher que mais me amou no mundo, e troquei seu amor sincero por um amor vagabundo. E eu perdi quem todo dia me acordava cedo. Eu perdi quem um dia colocou uma aliança em meu dedo. Eu perdi a mulher que mais me amou no mundo, e troquei seu amor sincero por um amor vagabundo. Isso aconteceu comigo, acredite se quiser. Nunca esnobe um amor de uma mulher.